Era uma vez uma tribo de seres mágicos, muito especial, diferente. Viviam aí entre o século XX e o século XXI, por volta do ano 2000. O curioso e diferente dessa gente, povos nômades, é que não viviam num só canto da Terra, mas sim espalhados por todo o planeta, sua casa. Eles não concebiam fronteiras, nem diferenciavam raças. E uma maneira de reconhecê-los era olhando bem lá no fundo dos seus olhos, assim como que perguntando se a gente podia observar a bondade que neles habitava. Diziam a verdade. Outra maneira que havia de reconhecê-los era escutando as melodias, os ritmos e os sons que alguns deles faziam com instrumentos e que transmitiam, melhor do que com palavras, a expressão de seus sentimentos mais profundos. Eles sofriam por ver o que estava acontecendo com o mundo, dividido em fronteiras e separado por muros, cercas, grades e guerras, arruinado por injustiças, prisões, invejas e ambições. Sonhavam em mudar esse mundo para melhor, e assim sofriam quase que secretamente, pois é que tinham como missão levar a esperança, recuperar a fé e compartilhar a alegria de viver entre as pessoas, os animais e todos os elementos da divina mãe natureza. Nada fácil. Por isso, se resignavam a melhorar a si próprios. E já que a desesperança não combina com o destino da humanidade, o faziam trabalhando, plantando, e dançando, e cantando, e tocando, junto aos elementos transparentes da natureza que carregam as forças do bem e da luz universal. pintando na tela. Criança, mundo de amanhã, fazendo uma nova era. Cada uma num jeito de ser. Livre criança, livre, com muita energia, fazendo um grande movimento. Samba, skate, bola, hip hop, funk, maracatu, capoeira. Tem bala de amor, tem bala de amor. Bala de amor, tem bala de amor. Bala de amor, queima a testa dor. Tem bala de amor, tem bala de amor. Bala de amor, tem bala de amor. Bala de amor, queima a testa dor. Aê, molecadinha. Aê. Aê, povo de São Paulo. Vivendo e aprendendo a se dar valor. No morro do querosene, pira Jussara, pira Jussara, pira, pira, eu quero ver, pira Jussara, pira, pira na dança pra valer, pira Jussara, pira, pira, eu quero ver, pira Jussara, pira, pira na dança pra valer. Sente-se feliz, é puro prazer. No tempo da criança, o bom é viver. Desperte a esperança dentro de você. Tem bala de amor, tem bala de amor. Bala de amor, tem bala de amor. Bala de amor, queima a testa dor. Tem bala de amor, tem bala de amor. Bala de amor, tem bala de amor. Bala de amor, queima a testa dor. Tem bala de amor, tem bala de amor. Bala de amor, tem bala de amor. Tem bala de amor, queima a testa dor. Tem bala de amor, tem bala de amor. Bala de amor, tem bala de amor. Bala de amor, queima a testa dor. Tem bala de amor, tem bala de amor. luz, maracatu da luz. Oh, moleque é tu, e é tu que é moleque, moleque é tu, olha tu que é moleque, moleque é tu, que é tu que é moleque, moleque é tu, joga bola com o pé. Thank you. Zumbi é símbolo de força, resistência e valor, de sonho heróico, liberdade, luta, coragem e amor. Alô, Valdir. Diga lá, Manudinho. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Donga, Pixinguinha, Ismael e Heitor, João da Baiana, do Vale da Matança, Noel, Almirante, Wilson e Senhor, Grande Otelo, Monsueto, Assis Valente e Zequete, os Geraldos, Pereira e Filme, Caíme, Candeia, Cartola e Ari. É tudo zumbi! Clara, Dalva, Chiquinha, Elisete e Inesita, Clementina, Quelé, Jovelina, Zezé e Bete, Dona Teté, Betânia, Gal e Alcione, as Carmes, Costa e Miranda, Elza, Laí, Almira, Sandra de Sá, Cacilda, Becker, Elis, Leci, Desi. É tudo zumbi! Alô, Valdir. Diga lá, Manudinho. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Catinha, Iana, Blackout e Gordurinha, Jamelão, Noite Ilustrada, Moacir Santos, Vila Lobos e Bidu, Tim Maia, Benjor, Cassiano e Simonal, Melodia, Itamar, Pena Branca e Chavantinho, Novos Baianos, Arembepe e o Brau do Candial. É tudo zumbi! Milton, Agostinho, Jair Chico e Paulinho, Martinho, Zeca, Edu, Hermetos, Metac, Nelson, Cavaquinho, Gil, Caetano, Raul, Bado e Vinícius, Dodô, Osmar, Tom Zé, Batatinha, Luiz Gonzaga e Chico Sainz, Patativa, Riachão, Rufino, Bezerra, Ney Lopes e Jax do Pandeiro. É tudo zumbi! Alô, Valdir. Diga lá, Manudinho. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Diamante Negro, Mané Garrincha, Ademar, Senna e o Rei Pelé, João do Pulo, Éder, Popó, Maguila, Servilho, Vanderlei, Maria Esther, Nelson, Cacá, Glauber Rocha, Betinho, Mário Guzmão e Maringuela, Lula, Chico Mendes, Enfio e Paulo Freire. É tudo zumbi! Black Júnior, N, Dinaldinho, Triunfo, Zulu, RZO, Racionais, MC, Sabotagem, MVBio, Preto Góes, Rapa, Taíde, Negrali, Elhão, Rap Hood, Rui Juneque, Os Gêmeos, DJ 1, Cia, Mark, Patife, Ramilson, X, Os Manos e As Minas. É tudo zumbi! E aí, Sandrão? Opa, é isso, é o Dio Nascimento. Isso mesmo, sempre vai ser assim. É como eu vi, tão de longe voa que nem um BTV. E o sol vai brilhar pra todos daqui. Não para por aí, não vai desistir. Não pode dormir, tudo zumbi. Salve, Besouro, Mangangá, Cordão de Ouro, Maria Doze Homem, Manduca da Praia, Siri de Mangue e Aberrê, Nascimento Grande, Traíra, Leopoldina, Felipe, Alípio, Hipopó, Maculelê. É tudo zumbi! Lucas da Feira, Caissara e Valdemar da Liberdade, Paulo dos Anjos, Ananias, Arthur Emílio e Gato Preto, Canjiquinha, Bobó, Boa Gente e Curió, Pastinha, Cobrinha, João Grande, João Pequeno, Luiz Cândido Machado, Bimba e Querido de Deus. É tudo zumbi! Alô, Valdir. Diga lá, Manudinho. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, hein? Ouvi dizer que muita gente é zumbi. Axé, Opô, Afonjá, Mãe Senhora, Menininha, Laqueto e Mãe Estela, Filhos de Gandhi, Badauê, Olodum, Malemu, Zezilê, Vergê, Babalorixá, Camafê, o Pai Euclides, Dagomé e Mestre Didi. É tudo zumbi! Amado, Cruz e Souza, Caribé, Lima, Barreto, Euclides da Cunha, Luiz Gama, Bandeira, Castro Alves, Solano e Newton Santos, Gregório, Graciliano, José Correio do Patrocínio, Machado, Calado, Cândido, Gonçalves Dias e Abdias, o Baldo, Daci Ribeiro e todo o povo brasileiro. É tudo zumbi! Alô, Valdir! Diga lá, Manudinho. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei um zum-zum-zum por aí, ouvi dizer que muita gente é zumbi. Eu escutei. Dide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 22. August. Das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin Edikanfo Radio geht um 20 Uhr auf Sendung. Zwischen Blues, Soul, Mariachi-Musik und Artverwandten ist live mitgeschnitten ab 21 Uhr mit André Williams, Quintron und Putra Madre Brothers auf Sendung. Wenn der große Max Heere eine Platte macht, ist doch klar, dass Backspin FM um 23 Uhr darüber eine Sendung macht. Backspin FM hatte die Gelegenheit, mit Max Heere ein Gespräch zu führen. Akuter Ohrenkalk durch Dudelfunk? Da hilft nur eins, Tide 96.0. Immer anders.